paciente, tá? Com hepatite principal, IG alfa, com espera da 1-0, quando pronto, 18-95-4207, filiado, volta a base. Paciente, tá autorizado até a interseção, sempre ingresso, Delta, Mike. Índia Delta Papá. Índia Delta Papá. Quebeco, pouso autorizado, 120 com 10. Autorizado, Delta. Posso colocar, mas tem um AVC, tem que ser, ó. Gente, Índia Delta Papá, final no 7 autorizado. Eu tô com 737 Webjet, a final longa de aproximadamente 10 milhas da cabeceira. Tem condições de manter ou incrementar? Pode! Conforme na curta é pode checado, Delta Papá. Aqui parei. Agiliza pro Pátio 4? Ok, agilizando o Pátio 4, chama o pistoleiro de Quebec. Detenção para o ingresso, cabeceira por aspecto visual com aeronave. A gente mantém a posição, temos um segundo tráfego aproximando para a pouso dentro. Tá visual com o tráfego no longo da sinal, quando ela tá mais, tá aguardando o ponto dela. Passo, desça para 2.000 pés, ajusta no 0.14, autorizado a sinal ILS, é posto estabilizado. 2.000, 1.014, autorizado ILS, chamará estabilizado, 3.804. Gol 1.777, chame centro Recife na frequência 1.251, alterne 1.3395. 251-3395, gol 1777. Sou de Salvador, 35220. Com pouso autorizado. Vai pousar antes do seu tráfego usar hoje. Continua com a liberação, o objeto 6740. Guardando 6740. Só confirmo quantos primeiros metros da pista, né? Só não, tá na lateral esquerda, na parte gramada. Eu tô no corte de grama, ok? Logo nos primeiros 300 metros, mas na lateral esquerda, fora da pista. Ciente, mas tá de papá, pistoleiro, estou autorizado, 130 com 10, papá. Certeza, com 10, bateu, checou, autorizado, posição na 7, papá. Autorizaria a voadora? Autorizado ITAP, então, 3-2 ou não meia. Obrigado. O tráfego tocando a cabeceira no 7, o vento 130 graus 10 nós. Pouso autorizado, pista dessa. Livre o pouso, a visual que a aeronave tocou agora na 17, 1740. Leste, nome Lima Alfa, confirme. Papá no solo 04, vai táxi um pouco mais à frente, backtrack, guarde pista, guarde táxi para o aerostar. Romeu, Delta Mike, esquerdo via pista, pode tirar de ponta, cabeceira no 7. Tá aqui, aqui tem outro pra cabeceira no 7, ponta lá minha ponta, tá bom, Romeu, Delta Mike. 2-2-2, bravo. Testa azul, tá pronto, ponto de espera, dá 1-0, tá visual, coronel. 4-2-0-7, lá e mantém a cabeceira 1-0. Ali, mantém a 1-0. Papai esquerda, frequência de estacionar. Salvador, Salvador, pronto, 4. Lima Alfa, Salvador, Salvador, mil pés. Igual do 17, curva direita, restrito no corredor Axé, Pacífico. Controle no 208, aciona 5053. Poderia confirmar a distância que você vai se afastar de Salvador? 767-40, solo 05, direito 129. Direito, 1-2 na ordem. Do transponder 0145. Azul 4207, vento 120 graus com 10 nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 4207. Tem uma pessoa a bordo? Lembrei que vai chamar a torre 118 da Estimada 5. Salve Salvador, uma boa tarde, 16740 da web, equilibrou? 16740, tá se vier, frequência antes da 3 Juliette. Reportagem da Juliette, 17-7. 17, temos o Airbus da TAM, 2 milhas marcador externa à sua direita. Visual com tráfego, novembro em que mais, e seguirá para a final da 17. Funcionamento autorizado, Lima, Lima Alfa, reporte para o táxi. Manter as condições visuais, reporte no farol da barra. Sete, só está esperando a colagem. A voz da tarde já passou o marcador externo, aproximando para a pista 1-0, vem. 1-1-8-9-5. 9-5, boa, 3-8-0-4. 7 está na disputa, prossiga. Não, não, ela está 3204, mas o 4207 então declara 07, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Só 3804, Torre. Sua escuta, boa tarde, para sinal 10, passe travado, 3204. Pista no 0, pouso autorizado no 20 graus, 10 nós, altímetro no 0, no 4. Formação, temos operários da lateral esquerda, pista no 0. Na área gramada. E primeira, primeiros 200 metros, não vai ter feio na. No pouso, 720 com 10 livre pouso. 6CX, 2 pessoas à esquerda, 200 metros, 1014 livre pouso na 0, 3204. Lateral esquerda na área gramada, fora da pista. Não, ok, fora da pista, sem interferir, 3204. Azul 4207, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 320, autorizado direto Leda. Direto Leda, muito grato, 4207. Solo Web 1-0, livre Puxa, reportaremos Arco, 9-2-5-0. Solo 4463, posição 1 para o Puxa estacionamento. Não está livre, reporte táxi. Autorizado. A 32-16, desça para 2000 pés, ajusta no 0-1-4, autorizado a sinal ILS, reporte táxi. 2000, reporte táxi. IP 5220, autorizado direto Itape. Dia Roma 31. Roma 31, Fortaleza 090, pronto? Pronto. Roma 31, Fortaleza, autorizado 090, via 21, decola 1-0, primeira curva à esquerda, saída lotar, controle 1208, acione 5056. Fortaleza 090, Whisky 1, curva esquerda, lotar 5056, 1-1-8-9-5, torre 1-2-0-8, é o controle. Uma 3-1, prejuízo correto? Nós quanto para acionamento táxi. Acionamento, uma 3-1. Veja mais uma resposta táxi, uma 3-1. Entrado. Ponte com trip 5220. 220, tá na escuta do TAM 32 da Nomeia. Pouso autorizado, pista 7, 140, uma dúvida. Autorizado, pouso 7, 9, é Mac. Papa Romeo, Romeo, Delta Mike, decolado azul no 0, controle 1208. 1208, Romeo, Delta Mike. TAM 3204, solo azul no 0, direita via Fox, só 1219. 19, obrigado. 2804 na Fox. 3804, vai conseguir táxi de Alfa, reportante da táxi Juliette. De Alfa, antes da Juliette, chamar Alfa, 3204. Três, 32116, tá na escuta, controle. Tá na escuta do trip? Negativo. Responde não. Gente, obrigada, tá na 32116. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Romeu Delta Mike, decolando a saída Coral, passa 2600 para 160. Papai Romeu, Romeu Delta Mike, contato radar, saída Coral, submetendo nível de voo 160, autorizado direto Coral. Gente, solicito como final 120, se possível. Gente, Romeu Delta Mike. Na Coral até 120, Romeu Delta Mike. Sete a bordo, autonomia de 3 e 10, alterna Salvador para o táxi. 4463, táxi via Indy Alfa no ponto de esperada 10, torre 11895, QNH no 014, boa viagem. 7 Indy Alfa, ponto de esperada 10, torre 11895, ajuste 10, obrigado, bom trabalho. Trip 5220, desça para 3000 pés, ajusta no 014. 3000 no 014, obrigado. Até a proximidade do Juliette, está 3804. 3804, ingresso na Juliette, portão 01. Juliette 01, está 3804. Na posição Coral, chame e controle Ilhéus na frequência 1201. Boa. Solo Salvador, Gol 9085, com a informação Lima, autorização Guarulhos. Salvador, bom dia, 4463, está pronto para o 0 no 0. Pois, Bravo de Azul, pós DCT Trivia, pois conforme rota, decola da 10. Primeira curva direita, saída da EL, leia da pós-bridge, controle no 208, acione 5052. A gente decola no 0, não está por causa da E 360, conforme rota de plano de voo, decola da 10, curva direita, saída da EL, leia da pós-bridge. O transponder 5052, o controle de saída é 120, décima 8, controle de saída 9085. 208, graças. 205, deslizamento correto, pode pronto para puxa esse momento. Camará. Salvador, gol 9250. 9250, prossiga? A gente está aguardando aqui a retirada do Sinker ainda, já tem 6 minutos e vamos ter que chamar novamente. Gente, já tem contato com o COA? Já chamou para o pushback. Chamaremos. Possível para o puxo com o 9250. Sim. Azul 4207, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 251, alternando 3395, Azul 4207, boa tarde. Boa. Azul 4076, sua identificação, autorizado a chegar na mar e desça para o nível de voo 050. 5220, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado a final ILS, aeroporto estabilizado. Autorizado 2000, final ILS, aeroporto estabilizado, 5220. Romeu Oscar Bravo, chame torre 1895. Tive data agora com o extraero para providenciar o operador de fim. Já está retirando no momento e solicita da presença o pushback essa manhã, 09. Está livre, aposta táxi, 9250. E aposta mesmo, táxi, muito obrigado aí pela gentileza. Azul 4463, contato radar, saída da EL, me mantém nível de voo 1160. Da EL, 160, 4463. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bar, local de pouso é o pátio. Passe 3, senhor. Passe 3, mantém litoral, reporte cruzando a final da pista 35 para prosseguir direto para o pátio 3, aproximando pelo setor sul do aeródromo, direto para o pátio 3. Romeu Oscar Bar. Bravo. Uma 3-1, mantenha a presente posição, aguarde cruzamento. Observará o pouso do Airbus da TAM, na sequência será autorizado para o cruzamento. Essa é decolar a partir da interseção 7. Inicialmente mantenha, aguarde para alinhamento. Prossiga. Autorizar direto destino, reporte para destino e mudança de regra. Autorizar destino e voltará para a descida Romeu Delta Mike. Perceptor, curso localizador 5220. 35220, complete a final, chame torre 11895. 11895, obrigado. 3-2-1-6, no solo, Soteropolitano, 1-7, eu liberará a direita, chame solo 2-1-9. Liga a direita 2-1-9, TAM 3-2-1-6. Torre Salvador, bom dia, o 5220 da TRIP está na final de 10 milhas. 105-220, 30, porte externo, baixa travada, uma liberação para pouso. Embraer 110, o bandeirante Força Aérea vai iniciar a decolagem a partir do ponto médio, pista no 028. Sem problemas. Umba 3-1, pista no zero, decolagem autorizada, 120 graus com 10 nós. Livre DEP 3-1. Reporte antes da Pátio Juliette. Alfa, reporta para Juliette, está 3-2-1-6. Solo Gol 9-2-5-0, acionado e pronto, táxi. 2-4 a bordo, 3:40, alterna Natal. Aproximação autorizada, 130 uma ducha, meu solo controlado. Romeu Oscar Bravo. Estamos acionados, pronto o táxi, 2-4 a bordo, 3:40, alterna Natal. Apenas 24 a bordo? Afirmo. Gente, Gol 9250, autorizado táxi via pátio, Índia no ponto de trás, chama a torre, 10895, altímetro 1-0-1-4. Gente, pátio Índia no ponto de espera, torre 10895, 1014 a bordo. O ajuste, Gol 9-2, 9-2, 5-0. Graus 1-12, nossa, informação de trânsito, tem um helicóptero aproximando pelo setor sul do aeródromo que vai pousar no pátio 3 à direita, não interferirá no eixo de aproximação. Pouso autorizado, 130, 1-12. Gente, perfeito. Tem a chave travada. Equipe de solo, após o 737 da Gol passar a caldo, 737-800, está livre no 02, coordenação aqui de solo. Microfone 137 da Gol, passa com a calda, já 2. Azul 4463, chame centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, azul 4463. Romba 3-1 no contato radar, saída lotar, sub e manter nível de voo 090. 090, Romba 3-1. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizar a sinal ILS após estabilizado. 2014, Venda Alfa, próxima, Juliette, 32, ano bem. Cidade 3144, informação limpa. Então, 3144, acione identificação, autorizado chega da Mari, desça para o nível de voo 160. Mari, 160, identificado 3144. Eu atendo a tripe cruzar cabeceiro, o voo 9250. Essa após a passagem do mesmo ali, mantém no 0, voo 9250. Mike, mudança de regras modificadas 1421, desça para 1510, ajuste em Salvador 1014, reporte cruzando 2500. Para a rua. Agora. Dois, frequência livre, vai estacionar? Bravo, vai estacionar. Trip 5220, solo 22, direito 129. Direito 219, 5220. E vai na Pro de Parita. Só pra dar uma adiantadinha. A 3144, desça para o nível de voo 080. 9250, vento de 130 graus, uma dúzia nós. 9250, decolagem autorizada, se puder. Teve decolagem da 10, voo 9250. Web 6721, reduza a velocidade para 220 nós. 220 nós, 7221. Tá, 3144, para o sequenciamento, reduza para 220 nós. 1029, 344. 0423, controle 120, decimal 8, boa viagem. 7208, graças, bom trabalho. 9250. Controle Salvador. Boa tarde, gol 9250, cruza 2000 na Cajuca, Caju. Gol 9250, contato radar, sai da Puca, suba para o nível de voo 410. 410, Puca, ou 9250. Gol 1754, desça para 3000 pés, ajusta no 014. 3000 pés, Web 6721, desça para 4000 pés, ajusta no 014. 4000 pés, no 014, 6721. Tá, 3144, desça para o nível de voo 050. 5344. Foi do forte, confirmando? 060. 060, igual 941. Como já falei aqui. Paulo Salvador, Oceaner 623 para o táxi, com 566 a bordo, 345, autonomia, alternante, Guarulhos. Climativo 612 no 13, via Índia, no ponto espera chamatô 808-95, com altímetro 10 no 4, bom voo. Fica a torre, via Índia, ponto espera chamatô, obrigado, Oceaner. Tão 312 no meio, ingressa via Juliette, 012 no portão. Juliette, portão 2, 3, 2, 3. O gol 9085 ao solo. Prossiga. Coordenação equipe de solo após o Airbus da TAM. Finalizar o estacionamento no portão 02. Está livre no 04, coordenação equipe de solo. Gol 905. Positivo, assim que a aeronave da TAM ingressar na posição 2, está autorizado a chamar ataque. Campo à vista, Vitor Índia Juliette, chame torre 1895. 1895, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, bom dia. Sede do tráfego, somente toda a rotatória ou em quase de como número 2. Tráfego precede em merda azul a 1 minuto do externo. Na sequência, livre final no 7, reporte checado de fábrica, Juliette. Sem batido, senhor. Enquadra como número 2 para o nosso 7. Júlio. Ótimo, então ciente do trago, o presente final no 7 está autorizado. Na sequência será autorizado após o azul para o 7. Ciente, Júlio. Estou instalador, azul 4076, boa tarde. Ciente, embreada azul, uma milha do externo, ali decola, pistão 0, decolagem sem parada. Firma aqui. Sem parada, pistão no 0 autorizado, no 30, uma dúzia, nós, o Xené 62 no 3. Parada de cola 10, autorizado, Xené 6A. O Santos Dumont, autorizado, nível de voo 360, decola da 10, a primeira curva à direita, preferida saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Pesolu no 0 até a posição Smart, após, conforme rota do plano. 5075 no transponder, o controle 120, décima 8, o Xenero 6254. Janeiro autorizado 360, Dael Leda Bridge, Apesulu 10, Smart 5075, Transponder 120, decima 8, 6254, Xané. 5075, Transponder copiado? 5075. Reporte quando pronto para acionamento e pushback. Passarei. Júlio, visual contrato. Cliente Juliette, continua a aproximação, checado de fábrica, 130, uma dúzia, agora liberação, Juliette. Violê, para o nosso set. Time? Lima Alfa, voo local. É, confirma apenas o setor sobre voo. 1909, entrada de do 4076, 3 pouso checado, altímetro 0 no 4, vento 1, 3, 0 graus, 1, 12, 9, pistolete pouso autorizado. Livre o pouso na terra, 4076. Milhas, altitude 1.500 pés. Opa, 6.500 pés então corrigindo o nível 065, será coordenado junto ao controle aguarde. 18, boa viagem. 0.8, Oceaner 6213, obrigado, até a próxima. 5 via Índia até o ponto espera da 10, controlar pronto 8895, altímetro no 0 no 4, bom voo. 5 via Índia, ponto espera 2.6, confirma? 1895, a torre. 1895, obrigado. Salvador Ground, Jet 741, information Lima, ready to copy Guarulhos, flight level 340. 240 to Guarulhos, stand by, you are number 2 to copy of object 6741. Stand by to copy, 6741. 6213, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 360. Livre, até o 360, silêncio, Xanero 6213. Controle, gol 1754, estabilizado no final da pista 9A. Gol 1754, chame torre, 1895. 1895. Visual para seguir na descida, 6721. Web 6721, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000 no 0 no 4, reporte estabilizado, 6721. Tama 3144, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000, 14.0, 3.144. Ou 9250, chame centro Recife na frequência 1.